Fala galera! Estamos começando mais um PMX! Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Gotaka! Errou! E também o Zwest! Eu tô decepcionado aí na cabunda aqui da. Da Rita? Da Rita! Armadura, cara! É. Não era a bunda, era cilada. Era cilada. Não era. Era cilada. Ai, galera, estamos aqui mais uma vez pra fazer aquela retrospectiva do ano que passou, né? 2017. Só que a gente não assistiu nada. Estamos aqui nos escombros da civilização? É, a gente estamos aqui nos escombros da guerra que aconteceu em 2017. E a gente vai falar sobre os filmes, sobre os filmes que passaram, e a gente não assistiu nada, então a gente vai só especular o que deve ter acontecido nos filmes. Então, vamos começar logo isso aí. Bora! Hoje provavelmente vai ser o último podcast do ano, então vamos começar aqui com os filmezinhos aqui, ó. Primeiro foi Assassin's Creed. Assassino Kleber. Assassino Kleber. Eu caguei, porque eu nunca joguei, nunca tive vontade de jogar essa porra. Eu gosto muito de alguns jogos, então... Eu gosto muito da sequência do Ezio, sabe? Sim, é muito boa, apesar de eu não ter terminado o 2. Eu achei chato pra caralho. Mas o Revelations e Brotherhood são jogaços. É, eu nunca entendi muito bem, porque o negócio se passa numa época antiga, depois os caras estão na época atual. Passa na época atual, só que ele entra na máquina e é transportado para um mundo distante onde os assassinos fazem as leis. Lá vem a sua, né? Ele tava jogando, agora ele tá matando. Entendi. Foi exatamente o que da televisão aconteceria. Muito videogame, começou a matar a gente na rua. Olha aí, viu? Cara, eu não sei, velho. Eu não sei o que esperar desse filme aí. Eu espero que eles expliquem a física daquele salto que eles fazem. E cai na palha? Cai na palha? O cara cai de 50 andares, cai na palha e dá espanadinho e vai embora? Não, eu queria entender o fato dele começar a andar devagarinho junto com os monges e passar desapercebido pelos guardas, né? Eu quero explicar ele pagar 4 putas só pra passar do lado dos caras. Não, eu até entendo a roupa dos assassinos naquele período, assim, até. De repente, até a parte do Ezio, né? O pessoal usava meio. Os monges usavam os capuz, tudo. Mas, pô, hoje em dia o cara ia ser preso só por estar de capuz, tá ligado? Só o fato dele estar usando de capuz, já os caras dão porrada nele, né? Os assassinos de hoje em dia, eles iam usar o capacete em cima da cabeça, assim. Na hora de matar, eles abaixam o capacete. Eu tenho uma expectativa de que esse filme não vai ser tão ruim. É? Eu como não tô esperando nada, pode ser que me surpreenda. Mas também eu acho que vai ser. Eu acho que não vai ser tão ruim. Eu acho que a gente tá numa época diferente, cara. Os caras, eles têm que apostar numa nova adaptação, porque quadrinho já tá saturando. Sim, sim. Tá saindo filme legal e tudo mais, mas tá saturando. Uma hora ninguém mais vai aguentar. Então tem que começar a ir pra jogo, cara. Jogo é algo que qualquer estúdio pode pegar, não é só Warner e Marvel. É então, verdade, é só comprar os direitos. É muito mais fácil. O Ebol comprou direito de jogo. A Riqueria, se ele pode, qualquer estúdio pode, cara. Um monte de filme bosta, mas fez, né, cara? E a Konami tentou com todas as forças ele não comprou a dele de Castlevania, cara. Nossa senhora, deixa se esforçar pra pensar isso. Ia ser lindo. Ia ser lindo. Ah, vamos passar pro próximo aqui, cara. É que nem eu falei. Esse não, esse vai ser ruim. Talvez eu assista quando tiver no Netflix esse Assassin's Creed. Resident Evil 6. O último. O último. Puta, esse vai ser. Os outros não foram bons, não tem como esse ser, cara. Mas cara, esse aí vai ser bom, porque ele é o último. É bom o fato que ele exista. Pra sim, acabar. Sabe? Para com essa putaria, vão assistir os. Aquelas animações que ficaram muito melhor, né, cara? Nossa, as ICG são foda, cara. Sim, são. Pegando monstro clássico, pegando personagem clássico. Personagem que é. Pô, o pessoal conhece. Não, história, né, cara? Pô, muito boas aquelas animações em CG. Agora o filme não dá, cara. O filme caga tudo. Porque eu acho que nem pra um filme de zumbi seria um filme bom, tá ligado? Não, meu sobrinho perguntou em que jogo que aparece a Alice, cara. Bota pensei, o American McGee's Alice pra ele jogar. É. Mas, sabe que eu estranhei, tipo, até hoje não terem colocado ela como personagem no jogo, tá ligado? Ah, cara, porque a Capcom sabe que é um lixo, né, cara? Ah, sei lá. A existência dela fode com todo... Porque se. Não, porque ela podia estar no jogo Devil May Cry, não precisava estar no. Nossa. Putz, grila. É, porque ela luta, ela mata 50 mil caras ao mesmo tempo, ela pula, voa. Poder mental e a porra toda. Ela tem poder pro Devil May Cry, né? Eu vi um filme que ela perde esses poderes. Eles são no lado, sei lá o quê. Eu tava vendo esses dias pra trás. Era tipo Resident Evil na simulação do Rick and Morty ali. Porque ela tava dentro de uma simulação de invasão zumbi. Caralho. Tentando resgatar uma menina e tal. E era realmente uma simulação. Toda hora eles clonavam as pessoas pra estudar como faz a evacuação e a porra toda. Cara, eu me senti dirigindo, escutando rádio, assim, sabe? Tá o barulho ali. Eu tô comendo, tava almoçando quando eu tava vendo o filme. Eu não lembro de nada. O filme virou ruído branco. Exatamente. Eu lembro dela andando numa rua e um zumbi comendo povo, entrando nas casas estilo americano, que é sem muro, né? No apocalipse zumbi, os Estados Unidos tá fudido, o Brasil tá tranquilo, porque a gente bota muro até onde não precisa. Ah, a gente já vive no estado de sítio, né, cara? Sim. Eu não lembro de nada do filme, cara. É bizarro isso. Ainda mais agora que o Temer sofreu impeachment e o OS assumiu, né, cara? Nossa. É verdade, ele assume direto, tá ligado? Não tem nem eleição. É, ele já sim, é quem assume. Se cai, quem assume o OS. Se o Temer sai, surgiu uma nuvem de pó branco assim, e atrás da nuvem tá o OS, sabe? A bomba, cara, ninja. Não, porque vocês viram o que aconteceu, né, cara? Quando o OS foi encontrar o Temer lá no Palácio Planalto. E o Temer, what is a man? Amazing part of secrets. Ai, cara. What is AS? It's a mere Popeye of pasta base. Ai, cara. Depois a gente teve John Wick 2. Puta, esse deve ser legal. Isso é foda, hein, cara. Pô, o primeiro foi do caralho, velho. Cara, quem esperava o bonecão de madeira lá fazendo um filme legal de ação, cara? De ação, né? É que hoje em dia qualquer um faz filme de ação, né, cara? Tipo... Lianisson, né, cara? Ah, mas eles estão tentando até fazer o Champagne fazer filme de ação, né, cara? Porra, velho. Caralho. Até o Adrian Brody lá, no aquele filme dos Predador lá, cara, ele era o cara fodão. Ah, puta, cara, aquilo realmente, a parte, assim, mais crível era o Predador, tá ligado? Forçação de barra do caralho, né? É, limites ali não foram obedecidos, sabe? Mas, tá aí agora, no primeiro mataram o cachorro dele, agora mataram o... Espero que não morra, sabe? Só isso. Então, eu vi alguém que falando que... na planta dele. Ia ser muito massa. O cachorro dele não tinha morrido de verdade, sei lá, uma coisa assim. Ia ser muito massa se fosse uma coisa super banal, assim, tá ligado? sei lá, o cara não deu pisca e se atravessou na frente dele, sabe? Uhum. Aí ele foi... sai matando geral. Ele foi no supermercado e tinha um cara estacionado assim em duas vagas, saca? Em diagonal. Cara estacionado de vaga do deficiente. Igual. Sim. Igual mandando bala. Mandando bala que o... que ele fica puto por qualquer coisa, assim, né? O cara não dá pisca, ele atira o cara pra fora da estrada. Tinha uma véia pagando com moeda, coisa desse tipo, cara. Ou podia virar igual os filmes do Charles Bronson, né, cara? Que, sei lá, já tava no desejo de matar seis, sei lá, ele tava vingando, sei lá, empregada. Tipo... Não, não era mais desejo, era inércia de matar ele. Inércia de matar, ele matava, matava porque tava vivo. Cara, eu acho que foi no Family Guy que tem o Oscar e eles anunciam o Charles Bronson com o desejo de morrer. Aí tá ele na cama e fala, eu quero morrer. É só isso, cara. Ele velhinho na cama, eu quero morrer. Acabou. Acabou a piada, puta que pariu. Tá, então John Wick foda. John Wick tem tendência a ser foda. Agora outro que foda. Foda pra caralho, continuação esperada, muito esperada, Transporting 2. Porra, espero ler o livro antes do filme dessa vez. Que são três. Tem um filme, sabe? Tem um livro do 2? Tem, é Transporting, o segundo eu acho que é pornô e o terceiro é Skag Boys. Que são três livros. Ah, são três livros. São três livros. Ah, não sabia dessa, achei que só tinha um livro. Eu baixei ele de maneira legal para o meu tablet. E eu pretendo ler, pelo menos até sair. É 27 de janeiro, meu aniversário. Presente pro ganhar. Pro Kindle, cara, tu baixou. Não ouvi nenhuma ironia na voz do Godot, que ele baixou mesmo legalmente. Não baixei. E-book é. Não, eu não baixo e-book legalmente. Não, você pegou legalmente, né, cara? Não. Ah! Não. Hoje em dia eu compro muita coisa que eu não comprava antigamente. Mas não. Livro é algo que ou é físico ou é pirata. Tem que estar na mão ali, né, cara? Tem que folhear. Senão eu não vou pagar. Pagar o mesmo preço por uma cópia digital. É foda. Uma cópia digital. Ah, isso é sacanagem. Mas, porra, velho, eu. Puta, cara, quero muito assistir isso, cara. Muito mesmo, assim, velho. Transporte é um dos meus filmes favoritos, e eu quero muito assistir essa continuação, tá ligado? Pô, mas cara, o primeiro é de quando? De 97, 98? Ah, por aí, cara. É velho, cara, não é um filme. Vou pesquisar rápido. Como o Sick Boy se estragou, né? 96. Caralho. Eu vi aquele cara no Sherlock, eu nunca ia imaginar que ele era o Sick Boy, cara. Nossa, ele aparece no... Sherlock. No Sherlock da Universal. Nossa, cara, eu não... Puta, velho. Elementary. Elementary. Isso aí eu nunca assisti. Achei que era o Sherlock que vale, que é o britânico. Nossa, ele tá muito acabado mesmo, cara. Ele tá muito destruído, cara. Os outros ali estão praticamente com a mesma cara, tá ligado? Tipo, eles só envelheceram, mas eles estão com a mesma cara. E o Renton, né, cara, tá igualzinho o Ian McGregor. Sim, agora o Sick Boy, puta que pariu, velho. O cara tá maleixo mesmo. Porra. O Bagby, cara, ele tá igualzinho, só tá mais velho. Ele tá uma versão anã do Aragorn lá. Verdade. O Spud tá igual também, cara. O Spud, coitado, ele só faz filme ele só faz filme sendo zoado, assim, né, cara, depois do... Tipo, eu nunca vi ele em nenhum papel que não fosse um papelzinho de comédia pequeno, assim, tá ligado? É triste. Eu acho que só agora pro cara conseguir voltar de novo. Ele japonês do Star Trek lá que fez... como é que é o nome? American Pie, saca? Ah, é sim. Só papel pequeno. Uhum. Que merda. Expectativa alta. Vamos pro próximo aqui. Nossa, esse aqui eu coloquei porque eu não sabia que isso ia ser produzido, cara. 50 tons mais escuros. Sim. Cara, tipo, eu acho que o primeiro nem fez sucesso pros caras fazerem uma continuação, cara. Fez. Não, parece que não fez mesmo, não. Eu acho. Ah, mas os caras insistem, são 3 livros, eles vão ganhar dinheiro, sabe? Ah, velho, puta, cara. São 3 livros só, cara? Do tanto que falavam, eu pensei que eram 50 ali. Não, são 3 livros. São só 50 tons, verdade. Mas aqueles outros desvendando 50 tons. Ah, mas aí é. 50 tipo, tons. Isso aí deve ser livro do. Aquela galera que assim, eles pegam um livro merda, eles são tão eles são mais merda que o escritor do livro merda e fazem um livro sobre o livro merda. Mas essa é a autora do 50 tons, né, cara? Ela fez uma fanfic de Crepúsculo e virou essa merda, tá ligado? Tipo. E alguém ainda vai e faz um filme analisando. Um livro analisando o livro que é um fanfic de Crepúsculo. É. Eu acho que tem gente levando essas coisas muito a. Levando entretenimento muito a sério. É, essa galera que leva entretenimento a sério. É foda. Ah, cara, é muito triste, cara. São 3 livros e 3 livros muito ruins, muito mal escritos. E o pessoal que compra tá de parabéns. Um dia eu ainda pego pra ler, cara. A Tayana tem, que ela ganhou. Ela falou que é uma bosta, assim, mas eu vou pegar só pra ler. Só na vibe. Cara, eu aguentei 5 páginas, assim. Depois eu digo, caralho, isso tá muito mal escrito, vai se fuder. É muito repetitivo. Isso é muito ruim. Não, também, eu li acho que o primeiro capítulo inteiro, cara. Cara, 5 páginas eu me enojei já com o bagulho de tão mal escrito que era. Ele disse que é mal escrito problema. Mesmo, né? Sim. Mas exato, redação do Enem que ganha 0, né? Exato. Tipo, aquelas repetição, tá ligado? Tu fala uma coisa e daqui a pouco tá repetindo de novo e nossa, cara, não consegue expressar nada, assim. Tipo, método curumada de escrita. Exato! eu acho que é o contrário. Acho que parece, tipo, é o método do Marvel incompleto. A guria mandou a história pra alguém desenhar e, tipo, o cara não terminou a história, só... Só mandou de volta a mesma folha que ela fez. Aí resolveu publicar assim, a história não tá completa. Caralho. Isso é só o esboço. É tipo quando tu pede pro cara revisar alguma coisa e aí ele revisa e bota algumas anotações embaixo e quando tu vai enviar pra pessoa que tive pra revisar, tá as anotações do cara junto, assim, esquece de tirar, tá ligado? Se puder, podemos apagar. Se quiser, podemos apagar essa parte, né? Exatamente. Não, essa parte não precisa entrar, tudo bem. Ah, vamos seguir, cara. Já perdeu muito tempo desse filme bosta. Torre Negra. Deixa. É. Esse aqui é a parte ruim do Rosweix. O diretor anunciou que o filme vai se passar depois do último livro. Isso é bom. Cara, isso aí já não faz sentido nenhum pra mim, que nunca li nenhum dos livros, né, cara? Então, tipo. Uhum. Quer dizer, por que não troca o nome e chama de outra coisa? É. É foda. Cara, mas deixa eu ver aqui quem é o. É o Roland é o Idris Elba, falando isso. Ah, é. O Torre Negra fica com sentido muito errado. E o outro ali, o que, que o outro. Quem é o outro ali? É o cara. É o cara do Tivo. Como é que é o nome dele? É o cara do Tivo. Não, o True Detective lá. Eu ia falar True Survivor. True Survivor. Não, cara. Caralho, Ian McGregor. Não. Ian McGregor é o Obi-Wan. Agora você fodeu. Você falou Ian McGregor, eu tô com Ian McGregor na cabeça. Cara, eu não. Matthew McConaughey, é quase a mesma coisa que Ian McGregor. Né? Fiz confundido. Porra. É o Mar é igual, né? É igualzinho. Filha da puta, né, cara? Nome desgraçado. E quem que é o diretor agora? Akiva Goldsman. Nossa, é o diretor? Akiva. Aqui tá como Nicolas Argel. Akiva Schneider. Tá aqui no. Ali no. É o Akiva. O cara que encabeça 300 projetos não faz porra nenhuma. Ah, tá. É, não, eu olhei aqui no Google, tá? Eu nem sei se é. Porque eu vi um bagulho aqui com o nome do Ron Howard, então eu nem, nem, Nem sei quem é que é o diretor dessa porra aqui, cara. Tô chutando porque eu tô com preguiça de... Honra! Vai ser o... Nossa, cara! Cara, eu cliquei num outro link e tá dizendo outro nome de diretor, então... Esquece. Então, o que eu cliquei... É, não, o Akiva ele é roteirista, viu? Akiva é roteirista. Geralmente. Uhum. O Akiva, pra você ter ideia, é assim, é Laika. Ele fez o roteiro de Uma Mente Brilhante. Ele fez o roteiro do Sua Lenda, sabe? ele não é uma mente brilhante. É, ele transita muito, assim, sabe? Sim. Batman Robin tem o dedinho dele. Nossa. Batman Eternamente tem o dedinho dele. Senhor e Senhora Smith, Constantine. Cliquei aqui, Akiva. Aquele Perdiz no Espaço Nojento de 98. Nossa! Mas Tempo de Matar, aquele filme fodão com Samuel Jackson, tem é roteiro dele também. É. Jonathan Rex é dele. Cara, eu acho que ele tá mais errando do que acertando, hein? Eu robô. Ó, eu tô vendo aqui no IMDB, é o Nicolas Arcel mesmo, hein? Vai ser esse Arcel aí mesmo. Hancock, ó, o Hancock é do Goldschmidt aí. Só que não conheço de nome. Constantine, olha aí, Constantine. Eu robô, Código da Vinci. Pô, Starks e Hutch é bom. Starks e Hutch é bom, achei um filme bom aqui. Ele tá sempre roteirizando ou produzindo. Cara, esse malucão aqui, o diretor... Os Homens que Não Amavam as Mulheres, O Amante da Rainha. O negócio tá feio. Todo mundo fala que esse Millennium não é tão ruim. É? Homem que Somos Não Amavam as Mulheres. Não. Diz que a obra original é melhor, assim, porque é refilmagem, né? Mas. Bom, se esse Torre Negra é uma. Tipo, a continuação dos livros, então fudeu, cara. Não vou assistir mesmo. É, fudeu. E com esse equipe que tá reunindo aqui, realmente, com exceção da Torre Negra mesmo, Idris Elba. negão pra ninguém botar defeito. O negão tirar o chapéu. Negão tirar o chapéu. Diz o coruja. Realmente, esse não. Vou passar próximo. Logan. The Last of Us. Altas expectativas. The Last of Us Mutantes. Ah, é. Cara, porra. O Deadpool, cara. Podem falar mal ou o que quiser do Deadpool, mas ele conseguiu um feito que foi de meter um 18 anos censura no Wolverine. Meter um 18 anos e fazer sucesso. Que pro pessoal conseguir enxergar que os filmes. É viável, sabe? É viável, tá ligado? Então, tipo, isso aí foi muito bom, cara. Isso aí foi muito bom. Eita. Tipo, pessoal, gostando ou não do Deadpool, o Deadpool abriu as portas aí pra sair umas coisas diferentes, cara. E o Logan. Sim. O Logan é um deles, assim. Quando... Tem que saber aonde usar, né? Quando que a gente ia ver o Logan atravessando a garra na cabeça do cara, né, meu? Se não fosse no... Demolidor? Não, e esse chifrinho aqui, ó? Eu acho que a única vez que eu vi o Wolverine sendo violento foi no X-Men 2, quando eles atacam, quando os caras estão atacando a mansão. A cena da mansão. Né? Isso. Que ele que sai. Que todo mundo fala essa cena, né, cara? Ele sai cravando as garras em todo mundo e tal. Não, acho que não tem sangue, tá ligado? Mas ele tá cravando as garras em todo mundo. Tem. A versão DVD tem sangue. Tem sangue, sim. Com a travessa cabeça dos caras, tudo. No último filme, Wolverine Imortal, tem duas cenas boas, que é o enterro do velho lá. E em cima não tem sangue. Uhum. Ele atravessa os caras, tem um, eu acho que o cara é quase decapitado por uma placa, porque tá em cima de um trem-bala, e não tem sangue, sabe? Sim. Mas tem umas cenas fodas de ação, agora parece que o bicho vai pegar. Se bem que no X-Men Apocalipse também, ele, não sei se vocês assistiram, quando ele sai lá então, do... quando eles encontram ele na arma X lá, ele... Ah, nossa, espirra sangue pra todo lado. Ele sai matando o geral. Sanguinolento. O pessoal percebeu, né, cara, que não... Não vai ele não é um personagem pra PG-13. É. Exato. É um psicótico que sai em facas de 30 centímetros da mão dele, cara. Uma pena que descobriram isso tão tarde, né, cara? Sim. É, no último filme da série dele. É. Quer dizer... A última participação dele com o Wolverine, né? Exato, com o cara aí, ó. Sempre esqueço o nome desse puto. Ian McGregor. Jonathan. Agora tudo é Ian McGregor agora, foda-se. Ian McGregor é o novo... Ryan Gosling. Ryan Gosling, isso. O novo Bradley Cooper. É o novo Bradley Cooper. Tudo aí é McGregor agora. Mas, cara, assim, eu espero um bom filme. Sim, esse dá realmente pra esperar alguma coisa. É a primeira vez que eu estou relativamente empolgado pra ver um filme do Wolverine. Aí depois... Kong, Ilha da Caveira. Pô, tem esse sim, cara. O que tu achou desse filme? Eu já achei lindo. Nem vi, mas já gosto. Nem vi, mas o que eu posso dizer com esse macaco que eu nem conheço, mas já considero tanto? E depois vai lutar com um lagartão gigante, né, cara? Ah, sim, cara. Na hora que eu vi assim que, pô, esse gorila tá grande, cara, então eu vou fazer ele tá com o cu de vila. É isso aí mesmo, cara. Ele tá muito, muito grande, cara. Tá muito grande. É porque o... Pô, Godzilla tem mais de 100 metros de altura, cara. O King Kong tem 12. Nem... Sim. Porque, nem teve a cena no Empire State, porque se ele vai subir, ele quebra. Não, esse King Kong, cara, ele no Empire State vai ser tipo eu pisando num prego, saca? Ele vai usar de pretendente, tá ligado? Exatamente. É mais fácil ele tentar cruzar com o prédio, cara. Bater o saco na torre dele. É o máximo que ele vai chegar nesse prédio. O máximo que vai alcançar. Pô, cara. Vai ser demais. Vai ter. Ai, dessa vez vai ter a cena de luta contra os monstros que os caras falaram que não teve negócio de vila. Os Muto? Pô, tinha lá os Muto, cara. Os Maria Fedida. Tem um besouro fedorento que é igualzinho os Muto. Maria Fedorento. É. Maria Fedida. Imagina se eles fedessem do mesmo jeito, cara. Só nossa. Só com aquele tamanho. Quarentena na cidade. Esperar o próximo tsunami pra lavar esse cheiro. Pô, o elenco é bom, hein, cara. Tem o Loki, tem o Nick Fury. Tem o Fred Flintstone. Fred Flintstone? Como é que é o amigo lá do Rick Bob lá, o... O cara que tá saindo no filme do Will Ferrell lá, cara. Esqueci o... Caralho, cara. Sim, o... Não. Bora? O John C. Reilly. John C. Reilly. Sim. Faz da tropa nova lá dos Guardiões da Galáxia. Sim, o Boston lá da tropa nova. Tem um cara aqui que eu acho que é daquele episódio do Black Mirror, eu acho. Deixa eu ver se é o mesmo cara. Eu acho que é ele mesmo, o Toby Cabell, que é aquele do... O marido lá que fica obcecado lá, que tem um bagulho no olho lá. E... O olho? Fica muito doido. O Godoka mandou a Maria Fedida. Mandei o Muto aí. Mandou o Muto. O Muto. Cara, eu gostei do design dos bichos, cara. Não, ele é bem legal, cara, é bem legal. Aqui a gente chama de Fed, cara. Fed. E olha o tamanho da porra do macaco, cara. Nossa, cara, Ele é muito grande. Eles mudaram um pouquinho o tamanho dele. É porque ia ser um filme muito curto, né, cara? Se fosse com o King Kong de tamanho normal. Ai, ai. Godzilla vs Carrapato. Pior, velho. O seu Carrapato, Godzilla. Ai, caralho. Não, a gente sabe que pelo menos o próximo filme, quando os dois brigarem, não pode ser numa cidade. É. Não vai sobrar ninguém. O primeiro que cair de costa matou a cidade toda. Vai ser tipo vai ser uns 15, 11 de setembro, na mesma data. Nossa. Sim, os que não morrer esmagado vai morrer no tremor de terra que vai cair as casas que sobrar, cara. grandes expectativas também, grandes expectativas. Enormes. 115 metros de expectativa. vamos seguindo aqui. Caralho, esse aqui, mano. No outro espectro dos monstros. No outro espectro. Power Rangers, cara. A prova absoluta de que Hollywood não sabe fazer porra nenhuma com robô gigante. tem um elenco de pessoas desconhecidas, tirando a Elizabeth Banks, que vai fazer a Rita Repulsa. Não, o Zac Efron, que é o Ranger Verde? Azul? O vermelho? Sei lá, o filho da puta, o líder. Cara, aqui não tem ninguém conhecido, assim, tô olhando o elenco aqui, tá? Segundo o Google, tá ligado? Segundo o Google. Tem o Bryan Cranston, que eu nem sei qual é o personagem dele nesse... Espero que ele seja o Zordon. Ele vai ser o Zordon, cara. Que bom, que ótimo. O Zordon, então, sei lá, ele vai ser o... Qual é o bicho chato, o Alpha? Seu Giodai. Cara, é tipo, o design das roupas tá. O design das roupas é bizarro. Né? Design dos robôs tá horroroso. As mulheres de salto, né, cara? As mulheres usando armadura. O pessoal ainda não entendeu que não é confortável pra uma mulher lutar de salto alto. Não. tirando a Bryce Dallas Howard no Jurassic World lá. E, cara, Que robô é esse, mano? Que porra de robô é esse, cara? Esses robôs, cara, eles estão igualzinhos os robôs, assim, que o moleque deixou no sol, sabe? Assim, aquele chinês. Ele tá derretido. Sim. Eu tava até procurando... Deixa eu ver aqui. Procurar aqui pelo Megazord. Vocês falaram do Bryan Cranston, e eu fiquei imaginando o que ele tá fazendo nesse filme. Imagina. Imaginem vocês agora, Bryan Cranston, com aquelas roupas tipo de chroma key, cinza, com a cara pintada de cinza e pulando na frente dos caras, fazendo a PUM! Bigodão pintado de cinza, é. Bigodão pintado de cinza, gritando na PUM! Tá aí o design do robô gigante horrível. É muito ruim, que cara. Roupa horrível, cara. Parece o Gort. É. Com acessórios do último filme, sabe? Ai, cara. É o Gort vindo da Rave, né, cara? Porque. Que coisa, né? Triste, muito triste. O Gort do filme do Keanu Reeves. Sim, sim. É a textura e tal. Tá muito isso, cara. Que nojo. Que nojo. Eu tava procurando aqui os dinossauros, que também tinha ficado ruim pra caralho, mas não tô achando. Eu não achei também, eu achei só um tiranossauro e eu desisti de procurar o resto. O pterodáctilo, cara, como que aquilo voa? Porque não parece um pterodáctilo, não parece mais nada, na verdade. Com foguetes. Sim. E o Alpha ficou legal, parece um caranguejo. Nossa, cara, o Alpha, caralho. Eu não consigo imaginar esse bicho andando rebolando devagarinho. Falando, ai, ai, ai, ai. Um velho, sabe? Ah, cara, acho que tinha que ser o. Tinha que ser o Bryan Cranston também, o Alpha. Vestido na roupa, tá ligado? Vestindo a roupa do boneco. Eu acho que eles estão levando a ideia que o Alpha ou o Zordon são alienígenas. Tipo, o Evandro. O Edson passou aqui o dinossauro. Ele tá derretido, esse bicho, cara. Ele tá, né? Derretido, cara. Tá. Ele tá muito nojento. Que bosta. E eu, só pra fechar, o Alpha, né? Nossa, velho, que desgraceiro esse Alpha, velho. Tá muito ruim, cara. Caralho. Eu só quero... Esse zoião saltando. Eu só quero saber... Mamute de oito patas. Eu só quero saber se a amarela, quando se transforma, vira um homem, cara. E se vai soltar faísca quando eles acertarem uma espadada um no outro. Só assim. Essa roupa cheia de camada tem que soltar. Só assim pra esse filme ter alguma relevância, cara. Tem que soltar faísca quando der espadada. Eu quero ver que papel que vai aparecer o Tommy. No filme, não tá tão derretido, mas os brinquedos estão denunciando algo pior. Os brinquedos estão... Os brinquedos estão tá tristeza. Tem um pô, dá pra ver o carinha dentro do robô, cara? Sim, sim, isso pô, acho bem legal. Legal. Tem um T-Rex. Imagina um T-Rex. Você tem um T-Rex robô. Você pode montar a porra do bicho, você pode personalizar. Aí você vai largar dois garfos de churrasco como braço do bicho, sabe? capaz que eu não vou fazer aquele do Jurassic World, né, cara? Que era um tiranossauro com um braço gigante. Vou botar uma minigun em cada braço, cara. Sim, cara. Vou botar um lança-foguete fudido em cada braço. Garfinho de borra, tomar no cu. Ai! Depois, Guardiões da Galáxia 2. Aí, ó, esse aí é um filmaço. Esse é um filme que a gente espera que realmente... Ah, bom, não tem muito o que esperar, né, cara? Vai ser bom, só. Cara, tipo... Vai ser igual o primeiro, tá ligado? Divertido pra cacete. Só o que eu espero. Sim, eu não vejo eles tropeçando nesse filme, cara. Não tem... Pô, não tem, cara. Maior... Puta, acho que... Eu não quero ter expectativa e tal, mas, porra, velho... Uhum. Não dá pra errar, mano. É só seguir a mesma fórmula do primeiro. O maior acerto da Marvel foi falar desde o começo que essa porra desse filme era uma comédia, cara. Sim, sim. Tipo, não se levar sim, a sério. Deixar bem claro. Que... É. Não tentou vender algo diferente, assim. É, exatamente, cara. Não. Eu confesso... Desculpa, dei uma bocejada aqui. Eu confesso que eu queria ver o Groot grandão, cara. Não um baby Groot. Queria... Eu acho que ele ainda vai crescer. É, cara, no meio do filme ele deve crescer. Ah, eu gostaria, cara, mas eu não sei. Tipo, o pessoal tá pirando muito no Baby Groot. Ah, sim, sim. E aí eu não sei se ele não vai ficar quase o filme inteiro desse jeito, assim. Mas eu queria ver ele na forma normal dele de novo, assim, cara. Eu acho. Pô, mas o bichinho tá correndo, tá brigando, cara. Tá valendo, saca? Sim, mas. Eu quero ver tá ele no modo. Eu quero ver ele no modo Vin Diesel. I'm Groot. Não é pra apertar esse botão. I'm Groot. Sim. I'm Groot. Sim. I'm Groot. Não! Ai, do caralho. É bom, muito bom. Esse vai ser bom. Próximo aqui. Mulher Maravilha. Ah, espero que seja bom, mas já recebi notícias ruins dele, então. Tipo, o trailer enganando, mostrando um filme fodão e disseram que tá confuso. Ixi, velho. Ai, cara, nós não consegue, né, Moisés? É triste. Tem que ver, né, cara? Porque parece que ele não vai ser assim. Linear, parece, né? Ele parece que vai ficar pulando. Então, pra eu falar isso, né? Que parece que ele não é linear. Então... Uhum. Ah, cara, eu não sei, velho. Eu na minha cabeça não é pra ser um filme muito confuso, tá ligado? Tipo, deveria ser um filme de origem. Sei lá, sabe? Na minha cabeça tinha que ser um Capitão América um bem melhorado, sabe? Sim, bem, que não é bem, difícil. Bem melhorado. Pô, a Primeira Guerra Mundial, né, cara? É um negócio que você raramente vê no cinema, né, cara? Sim. Infelizmente. É um treco muito menos maniqueísta assim que a Segunda Guerra, né, cara? Segunda Guerra você sabe que os nazistas são filha da puta. Sim, ali na Primeira tem é muito foda. E foi um conflito até mais sangrento. Em termos do massacre nas dado suas proporções e tal. O conflito em si, a guerra, os soldados que morreram, foi muito mais gente. É, mas eu acho que eles não vão explorar nada dessa parte, cara. Eu acho Não vai, você não vira um filme de guerra. Não vai. Certo, assim, eu não sei, cara. Eu gostei muito do que eu vi no trailer e tal, mas... É, ainda é o Warner, tá ligado? E o Warner não tem acertado. Não. Eu só não gostei da música. Eu não gostei daquela música. É. Quando começa aquele... Eu lembrei de Batman vs Superman. Mas essa é, tipo, eu acho que é a única coisa boa... Tem uns flashes na minha cabeça, assim, sabe? Quando ela caiu no chão tremendo, babando. É, aquele cachorro, mano. Aquele cachorro. Sim, saca? Eu fiquei igual. O dog que eu fiquei. Exatamente. Tá o Dog com o Cupcake, aquele que é Hello Darkness, meu outro friend de fundo. Mas, cara, eu acho que essa música é a única coisa boa do aquele filme, cara. A única música empolgante que fica na cabeça depois. Mas com ressalvas, né, cara? Pode ser. Com ressalvas, há de se aguardar. Gostamos muito do que vimos, mas assim como aquele, depois a gente vai chegar lá, mas o trailer da Liga da Justiça que mostrou uma coisa que eu acho que vai ser totalmente diferente, porque ainda é a direção do Zack Snyder, né, então... Aquele Aquaman no meio da água. Aquele Aquaman, na hora que a água tá fechando, a água tá fechando nele, eu já imaginei um Strange Love. Propaganda de perfume, assim, sabe? É. Foda. É o GIF aquele que eu fiz, cara. É o GIF do Aquaman. O Richard. É o Richard, não. Pororoca, família Pororoca. O Richard na Pororoca. Cara, eu tenho aqui marcado pra mim aqui também o Kingsman's 2, que pra mim é uma surpresa, né, cara? Cara, eu não imaginava que sairia os dois, cara. Pô, é só fazer que nem o primeiro, cara. Cara, eu tenho um grande problema. O primeiro foi uma grande surpresa, né, velho? Porque... Foi. Puta filmaço divertido pra caramba, né, cara? E... Só que, cara, não vai ter mais aquele. Não vai ter mais o personagem lá que eu acho que era o melhor personagem do filme. Morreu, né, cara? Então, tipo. Eu tenho um pouco de problema com esse. Com essa continuação aí, porque eu acho que o melhor personagem do filme pra mim morreu, tá ligado? Então. Acho que eu não vou ver uma cena tão foda quanto aquela da igreja. É, pois é, o que de repente pode acontecer assim, sei lá, de repente eles fazerem uma cena daquele tipo, mas acabar ficando que nem a do Mercúrio no X-Men, né, cara? Uhum. Que os caras só copiaram a outra cena lá e fizeram maior, tá ligado? Tipo, não buscaram. É, e é a melhor coisa, e é a melhor coisa daquele filme do X-Men, né? Exato. isso que é foda. Porque Mas é isso, tipo, de repente eles vão tentar repetir a cena e tal, mas tem que fazer alguma coisa diferente, assim. Eu acho que vai ser meio complicado esse pedaço. E sim, cara, isso que você falou também da falta do personagem mais legal é complicado, cara. É, cara, porra, eu não sei nem o nome do cara, mas ele era um personagem muito maneiro. Homem-Aranha, cara. Homecoming. Homecoming. Olha, puta, cara. Homem-Aranha, Homecoming. Bom, isso é uma coisa que eles não vão errar, cara. Não podem errar. Não pode. Se vocês errarem, vai... Erraram o filme do Hulk e enterraram pra sempre. Porra, eu não acho aquele filme do Hulk ruim, cara. Eu acho ruim pra caralho. Eu acho mal montado. Do segundo? Segundo Hulk? O Edward Norton. Eu não acho ruim, cara. Não chega a ser ruim, não, cara. Só não me empolga. Uhum. Me empolga não, tanto, só faltam assim. Uns 40 minutos de filme ali, porque tem uns erros de continuidade fodido. Mas o... Cara, Ele só precisa seguir a mesma fórmula que eles usam em todos os filmes da Marvel. Porque pois é, isso é uma coisa que eu não queria que eles fizessem. Eles tentassem fazer algo melhor com o Homem-Aranha. Mas aí que tá, cara, é que o personagem, ele encaixa muito nesse estilo de... Uhum. Porque é o Homem-Aranha mesmo, cara, ele fica fazendo piadinha o tempo todo e tal. Até pode ter uma parte mais séria, igual os filmes da Marvel tem. Mas vai ter aquele excesso de piada que a galera reclamando do Homem de Ferro no trailer e tal. Cara, os filmes do Homem de Ferro tem um clima que era pra ter nos filmes do Homem-Aranha, cara. Pois é, então, isso que eu ia falar, cara. Todos os filmes da Marvel até agora, na verdade, deveriam ser filmes do Homem-Aranha. Uhum. Pior que é, com exceção, sei lá, do Soldado Invernal. É, com exceção desse, na verdade. Sim. E o Guerra Civil, mas... E menos, até. Uhum. O Guerra Civil até teve bastante e tal, mas... mas é a fórmula que eles seguem, cara. Eu acho que é o filme que se encaixa na porra da fórmula que eles fazem a exaustão aí, né, cara? Exato, é o que melhor se encaixa e é justamente o que eu gostaria que se destacasse mais. Justamente por ser o Homem-Aranha, sabe? Sim. Por ser o realmente o melhor personagem da Marvel. É, vamos ver. Né? Depois do Cable. Ah, cara, eu tava pensando isso ontem. Eu tava reescutando aquele Argcast de merdas da cronologia do Aranha. Uhum. Homem-Aranha, cara, é aquele aluno que todo mundo fala que ele é brilhante, que ele tem muito potencial, mas desde a sexta série, ele tá no primeiro ano colegial, desde a sexta série o filho da puta só passa em cima da média, sabe? É. Não, eu disse que é um bom personagem, eu disse que ele tem boas histórias. Não, então, ele tem, tem um potencial é e tal, mas os caras não acertam. Ah, não, puta que pariu. Você viu que o Cable agora vai, né? Porque é Mark Teixeira nos desenhos e o outro fodão lá no roteiro. Ah, sim, é verdade. Agora vai. Agora vai. Ah, cara, eu não sei. Eu tenho uma boa expectativa aí do Homem-Aranha inserido no universo da Marvel, né, cara? Do cinema. Vamos ver. Gostei do... Achei legal eles terem colocado além do Abutre ter colocado o Shocker, mas o Shocker ser tipo aquele. Ele vai ser tipo aquele capanga que apanha, tá ligado? Que sempre tem nas histórias da aranha, sabe? Tipo, é, ele vai ser o Shocker, né? É, entendeu? E isso eu sempre senti falta nos outros filmes, porque eles colocavam. Tipo, sei lá, Homem-Aranha 3 tem. Sei lá, tem 2, 3 vilão naquela porra e tem que ficar contando a origem de todos os vilão, tá ligado? Tipo, é, eu acho. Sim. Meio merda, assim, tá ligado? Tem o... Tem 3 vilão com potencial ser o principal, né? Exato. Ah, é o... Tem o Homem-Areia também nesse terceiro, não é? É. Nossa, tava até esquecendo disso. Homem-Areia, aí... Venom e esse conto do Angel. Caralho, que bosta. E eles meio que fizeram isso nesse segundo filme lá do Girafield, lá também, porque tem o... É o Electro, é o principal. O Rhino... E o Rhino só aparece no final, né? O Rhino só aparece no... na finaleira lá pra dar aquele negócio de continuação, assim, né? Mas, e tipo, eu espero que é isso que eles vão fazer nesse também, sabe? Pega o... Pode botar o Shocker, sei lá, bota o Pit Pod de Pasta, tá ligado? Tipo, pra ser aquele easter egg, assim, tipo, aquele vilão que não vai ser principal, mas que vai aparecer o Aranha prendendo, assim, sabe? Tipo, numa lutinha, enquanto ele não tá batendo no cara principal, sabe? Isso que é legal, né? Então é isso que eu espero. Deixa eu continuar aqui então, pra gente terminar o podcast hoje. Transformers The Last Night. Nossa. O Zé chegou a assistir o com o Mark Wahlberg lá, o último que saiu ou não? Assisti, cara. Eu acho que... Teve coragem. Assisti? Sim, eu tinha que ver, cara. Porque assim... O fato de sair o Shia LaBeouf, eu achei uma mudança extremamente bem-vinda. Então eu pensei, ah... Eu então... queria que eles trouxessem ele pra franquia de novo, despirocado como ele tá agora. Não, puta, se deixassem do jeito que ele fala na vida real, ia ser legal. É. Aí eu pensei, ah, também vai aparecer o Grimlock, né, cara? Porra. Uhum. Apesar de que o Michael Bay já me decepcionou com o Devastador. Porra, mas... velho. Que nojo. Cara, eles me venderam essa porra desse trailer de uma maneira. Apareceu na timeline assim no Facebook, Optimus volta para Cybertron, não sei o quê. Eu falei, beleza, né? No 50º filme, finalmente vão fazer um filme Cybertron, sem humano. A porra toda, aí tá lá o Optimus flutuando no espaço. E a porcaria toda acontecendo na Terra. E o Optimus flutua no espaço. E a treta continua na Terra. Quando vê o Optimus volta pra Terra. Porra, vai pro planeta, deixa o humano pra trás, pô. Ele é meio vilãozinho, assim, né, cara? Eu acho que ele, tipo... É. Controlado, sei lá. Não sei, eu acho que, sei lá... Eu, pelo que eu entendi, ele chega em Cybertron, tá tudo morto e... Sei lá, ele precisa de alguma coisa na Terra pra reativar Cybertron. Voltar pra merda da Terra de novo. É. 10 mil almas humanas por dia. E tá lá o... e tá lá o Mark Wahlberg, né, pra impedir, porque o Mark Wahlberg é o cara fodão que vai enfrentar um robô gigante. É um ser humano de 1,70m, 40 anos, que vai bater num robô de 18 metros de altura, cheio de arsenal. É, exatamente. Pior que tem uma galera nesse filme Transformers que estão desde os primeiros filmes, cara, a gente nem nota. John Turturro? Hã? Cara, o John Turturro. John Turturro, mas tem aqueles soldadinhos também, cara. Como é que é o nome dos caras lá? Aqueles soldados lá do primeiro filme estão em outros, nos outros filmes. Eu nunca percebi, eu assisti todos. Aquele. Como é que é o. Aqueles da briga na areia? Porque eu só assisti o primeiro Transformers. Isso, cara. Esses caras estão em praticamente todos os filmes. O Tyrese Gibson, tá ligado? Aquele cara que é do Velozes e Furiosos também. Ele tá nesse filme. E tem esse outro cara, como é que é o nome do cara? Acho que é Josh Duhamel. Josh Duhamel. Esse cara, acho que ele tá desde o primeiro filme também, cara. Não é possível, eu nunca reparei. Não, eu também não reparei, porque pra mim os filmes são tudo igual. Não, eles não são tudo iguais. Eles são progressivamente piores. Olha, cara, olha aí, ó, o cara tá no Transformers de 2017. E tá aqui no bagulho dele aqui, cara, tá vendo? O cara tá aí desde sempre, cara, viu? Mas ele tá na Vingança dos Derrotados. Sim, cara, e o cara tá, tipo... Caralho, agora que eu tô vendo é verdade. Tá mudando tudo. Então, cara, o John Turturro... Tá piorando tudo. O John Turturro e esses soldados aí, cara, eles estão desde o primeiro, velho. Desde o primeiro. Não, o John Turturro, realmente, eu lembro. Agora... Mas... A gente sempre tirou esses soldados pra soldados genérico, daí tu descobre que os caras são ator mesmo e tu fazem outros filmes. Até porque o shape do John Turturro realmente não é fácil de desaparecer no meio da multidão. Claro, né, cara? Don't fuck with Jesus. Então. Nossa. Mas, cara... Bom, é isso. Eu espero nada. Não vai ser nada. Nem vou ver. Só vai ver como porque disse, é robô gigante, né? Não, cara, aí que tá, cara. Eu vou ver esse filme pra me decepcionar. Não é pra eu falar ser robô gigante. Eu vou lá pra sofrer, cara. Isso é deliberado. Cara, eu tô vendo aqui a lista dos Decepticons aqui, cara. São todos carros, cara. Os Decepticons não são carros, cara. São máquinas de guerra ou armas. São aviões, filha da... Tanque, porra toda. Tristeza dos dois, né, cara? E os caras ainda colocam o coitado do Peter Cullen pra dublar o Optimus de novo, cara. Imagina a tristeza desse cara, que ele dublou todos os Optimus e deve ficar comparando assim. Cara, aquele desenho dos anos 80 era muito melhor. Aquilo era, e era ruim foda. Pra caralho. E era ruim pra caralho, mas era muito melhor. Puta merda. Cara, eu tenho na lista aqui, vamos seguir, não para, chega de falar dessas bostas. Eu tenho na lista aqui Jumanji, mas eu não sei, a informação não bate. Alguns dizem que estreia em 2017, outros em 2018. Só que a única informação que eu tenho desse filme é aquela fotinha que apareceu, né, do novo elenco do Jumanji, né, cara? Ah, sim. Ah, pô, o elenco parece que é legal, cara. Mas não fala. Não, vai, mas é muito sacanagem. Tipo, a mina no meio do mato, pelada, né, cara, praticamente. Tipo, ah, sim, variar, claro, né? Quem é que vai pra porra do meio do mato? Tipo, cara, tem bicho, velho. Não, não. Repelente da porra toda. Não, foda-se, né, cara? E aí o. Ah, foda-se, cara. E aí o único que tá carregando a bagagem é o negro, né, cara? Isso é muita sacanagem, velho. Só pode ficar errado. Ai, ai. Tipo, o único certo ali é o Jack Black, cara. Porque ele tá todo casacado, todo coberto ali. Ele tá usando butinão, tá usando cinto Capitão América. É, manga cheio de pochete ali. Manga. É o Cable, tá ligado? É o Jack Black Cable. Nossa. Cheio de pochete. Jack Black Cable. Puta merda. Então eu não tenho muita informação, cara. E. Eu acho que eu vou ser um daqueles que vai dizer assim: esse filme destruiu minha infância. Aquela choradeira da galera do Caça Fantasma, tá ligado? Quando saiu o novo. filme infância. Filme de infância, não, idiota. O outro filme original continua do mesmo jeito. Existe. Tá, ele ainda existe do mesmo jeito. Não, esse filme não vai modificar o filme que conhece, filho da puta. Cara, mas eu meio que concordo, porque quando você falar depois de Jumanji, a molecada vai lembrar do novo com o Jack Black. Sabe? Aí tu... É, vai ser que nem meu sobrinho perguntando onde é que tá a Alice no Resident Evil. É, qual jogo estraga, que vai aparecer? Querendo ou não, estraga. Qual jogo que aparece a Alice? Pau no cu deles, né, cara? Tipo. Foda-se. Ah, não, vou falar isso pra ele. Pau no seu cu, moleque. Joga todos. Moleque. Joga todos e me conta depois qual que ela aparece. Descobre, é. Né? Descobre. Ai, cara. O elenco é bom, mas não sei, cara. Resta ver. O The Rock tá acertando tudo de um tempo pra cá, cara. Ele tá. É. Ah, o cara tem. Tá fazendo grana pra caralho. O cara tem carisma, né, velho? O cara. Ele tem jeito de ser muito gente boa, assim, né, cara? Então. Sim. Ele dá a impressão que ele é fora das telas, ele é daquele jeito também, tá ligado? Então. Tem, sim. Deve dar alguma coisa, deve dar. Que eu tenho aqui, cara. Eu tenho um Alien marcado aqui, mas, tipo. Não tô sabendo de nada. É o novo? Não tô sabendo de nada. É o novo com o Neil Blomkamp, pro diretor do Distrito 9. Olha só, cara. Cara, resta ver. Em alguns tá escrito Alien Covenant e outros tá escrito Paradise Lost. Sei lá. É, porque esse Paradise Lost tá aqui como Ridley Scott. Eita, cara! Esse Paradise... Eu acho, será que é a continuação do coisa, do Prometheus? Sim, tem o Michael Fassbender e a Naomi Rapace lá, cara. Os dois que sobreviveram no último filme. Então teremos dois aliens ano que vem. Mas tem o Danny McBride, tá ligado? Que esse cara pra mim só faz filme de comédia. Então... E tem o James Franco. Caralho, que... Tem o James Franco, cara. Que filme vai ser esse, mano? Não, eu acho que é o mesmo, cara. Eu botei aqui Alien Covenant e elenco. E tá aparecendo as mesmas pessoas, cara. Então, sei lá. É, ele abriu aqui, sim. É o mesmo. Paradise Lost é o mesmo que Covenant, cara. Direção Ridley Scott. Ih, cara, não sei. Tô confuso. Ah, mas o do Neil Blomkamp tem a Sigourney Weaver, a porra toda. Ih, cara, então... Eu acho que vai ter dois trecos, assim, batendo um no outro, então, cara. Ah, alguém explica aí nos comentários que a gente tá perdido. Deixa eu ver, vamos ver o MDB. O MDB é o cara que... Um prequel e um sequel, sabe? É, então, o MDB, o Alien Covenant, ele Prometeu abre... Os dois, como... tá escrito como Prometeu os dois. Ah, não, ó, parece que foi o Covenant, é o da Sigourney Weaver, parece que ele foi adiado por conta do Prometheus, da sequência. Bom. Ah, lá, mas a notícia é de 2000 e é de agosto, então não sei. Cara, aqui no MDB tá Prometheus 2, velho, e agora eu fiquei triste. Tá Prometheus 2, Alien Covenant. Alien Covenant, original title, direção Ridley Scott. Bizarro. Tá porra, velho. Não queria isso, cara. Os negócios não estão batendo. Ah, cara, aquele filme. Teremos dois. De qualquer forma, teremos dois. Sim, cara. É. Vamos esperar o próximo. Galera, esperem o próximo. porra, cara, Prometheus é muito triste aquele filme, cara. É muito ruim. Puta que pariu, mano. Eu nunca vi uma equipe de cientista tão imbecil quanto aquela, cara. Ah, estamos aqui protegidos. Vamos tirar o capacete. É. Vamos. Eu tô vendo um bicho aqui que eu nunca vi na vida. Deixa eu dar. Chacoalhe os ovos, morte! Chacoalhe bem os ovos! É isso, cara. Prometheus se passa no universo do Rick e Morty, cara. Eu acho que faz esse filme ficar muito melhor se você pensar que é isso. É a única explicação, cara. Eu não assisti até hoje, então. Não? Nossa, cara. Ah, eu perdi completamente a vontade. Assiste com a vibe de que são tudo um bando de imbecil, assim. Que eles são, tipo, é uma expedição feita pela galera do Diocracia, tá ligado? O presidente lá, o Elizondo, lá, Mountain Dew, ele financiou uma expedição pra um outro planeta e mandou os melhores cientistas daquele universo. Já! Assiste nessa vibe, assim, tá ligado? Isso, cara, aí você vai se divertir com esse filme. É uma infinidade absurda de coisas erradas. É, pois é, mas o Ridley Scott, ele fez o Marciano, né, cara? Oi? Ele fez o Perdido em Marte, né, cara? Que era bem legal. Ah, Perdido em Marte é massa, cara. Nossa. Vamos ver se ele aprendeu então, alguma coisa que... pra melhorar isso. É. Prometeus. Se ele aprendeu um negócio que eu tinha esquecido. Seguindo aqui, temos Thor Ragnarok. Esse é um que eu não tô muito confiante, não. Botando fé nenhuma também. Não sei o que esperar, cara. Não sei o que esperar. Vai ter Hulk. Hulk de armadura. Né? Porque já que eles não vão conseguir fazer Planet Hulk, né, cara? Então eu vou colocar ali, né? Talvez, eu acho que... Eu não sei, cara. O final do Doutor Estranho deu a entender que ele ia participar desse filme, tá ligado? Eu espero que não. Eu não sei. Pode ter sido só um easter eggzinho, assim, mas, tipo... O fato dele dizer que ia ajudar o Thor, sei lá, de repente ele faz alguma participação também, sabe? Ah, é. jogou uns búzios, falou, ó, Odin tá em tal lugar e não me enche mais o saco. O Mizifi, Odin, né? Deixa eu jogar as guias aqui. É o Doutor Estranho, Pai de Santo. Doutor Estranho, trago seu pai onipotente em 7 dias. Desfaça o encanto de amor da Encantor. Pô, os caras não vão trazer a Fênix Maria pra fazer a Encantor ainda, cara. Nossa, cara. Estão sentando na graxa, né? Tá demorando. Tão demorando, os caras tão vacilando aí, velho. Seguindo aqui, cara. Então temos agora Liga da Justiça. Liga da Justiça. Cara, não me convenceram ainda. É o Snyder? É o Snyder, né, cara? Então não vai. Não vai, sabe? Eu quero. Eu vou no cinema. Eu vou fazer o mesmo ritual que eu fiz esse ano. Eu vou no cinema empolgado. Eu vou ficar triste. Eu vou esperar 3 meses, baixar a versão estendida, com mais 50 minutos de diálogos. E fazer um segundo post falando: não melhorou nada. O Godoka vai com a camisetinha do Arquivo X, né, cara? I want to believe. I want to believe, exatamente, cara. Aí, em vez de estar o disco voador, assim, tá o Superman voando. Ai, cara, puta, mano. Velho, não espero nada. Não. Nada com nada mesmo, cara. Pelo trailer, parece que botaram um cabresto. Na boca do Zack Snyder ali. Segura, filho, não é bem assim, sabe? Tiraram o filtro da frente da câmera, só. É, não, Só te devolvo se dessa vez ficar bom, tipo castigo de criança, sabe? Não, o trailer, ele não participou na hora de fazer o trailer. Aí os cara vazou sem o filtro dele, né? Que ele, porra, vocês estão malucos, cara? Cadê o... Isso aqui não tá sombrio o suficiente? Não tá cinza, porra? Isso aqui não tá depressivo? Vendeu pra caralho o Batman vs Superman? Vendeu, fez dinheiro, fez... A galera foi estúpida e comprou ingresso pra assistir a versão estendida? Comprou pra caralho. Porque eles depois são... de ter assistido. Porque eles são depois de ter assistido a primeira vez. Porque eles são o quê? Porque são otário. Porque são otário. Cara, sinceramente, né? Fez cara, sucesso, não... mas não é bom. Não adianta. Não é um... Mas é que tá, não é um filme ruim. Ruim não é um filme. Aço? Não, é. Aço é terrível. Não, aço é numa categoria completamente além. O Homem aço de Ferro Superman 3 4. É ruim. Homem de Ferro 3 4 é ruim. Superman... Eu adoro Homem de Ferro 3, mas eu tenho que admitir que é ruim. É ruim, é horrível. Mas é que quando você pensa que é a porra do Batman e o Super-Homem, tinha que ser o melhor filme de toda a história, tá ligado? Aí que tá, aí os caras depositam uma expectativa monstro no negócio e não vai ser atendida nem se fosse um filme bom, tá ligado? É a mesma coisa que vai ser com o filme da Liga. Calçando meu tênis verde aqui, eu entrei no cinema esperando o sétimo selo de capa, saca? Sim, porra, cara. Daí também tá pedindo pra se fuder bonito. Pô, isso aqui, cara, é a Liga da Justiça, não é os merda dos Vingador, cara. Que o pessoal só conhece agora por causa dos filmes. Ai, ai. É triste, por mais que eu goste, eu não consigo defender. Não, não não tem o que defender, cara, porque é verdade. Tipo, fazer o quê? É mais icônico é a Liga, não tem o que falar. Mas fizeram um filme, mas cara, fizeram um filme decente dos Vingadores. Ai, ai. Entendeu? Esse é bom. E o que importa é que nos quadrinhos a DC tá muito melhor. Eu não sei. Eu já parei com esse negócio de gibizinho aí há muito tempo, cara. Coisa eu não leio nada mensal, então... Eu tô lendo o 952 agora, quando a Panini lança encadernado, então... Porra, você tá na pior fase. O da Mulher Maravilha é do caralho, hein? Ah, não, é verdade. Tem coisa boa no 952. Seguindo aqui, cara. Olha só, tem... mais um Star Wars. Episódio... Eu não sei romano. Esse é o episódio, eu não sei romano. Episódio 13? Não, cadê? Cara. Episódio 20? 8? 8? Episódio V! Oitava continuação daqui, ó. Cara, Star Wars episódio I. O dinossauro dessa vez. Que é que merda? Tem que assistir esse vídeo. Cara, eu tenho um... A minha relação com Star Wars, assim, cara, eu sou muito fã, só que eu meio que cago, assim, até a hora da estreia do filme, tá ligado? É até a hora de entrar pra assistir, realmente. Eu faço isso, vou... cara, tipo, o episódio 7, o VII, Eu fui no cinema sem saber quem era personagem, sem saber nada, assim, tá ligado? Tipo, eu não sabia o nome dos personagens, eu não sabia qual era a trama, e me divertiu pra caralho, assim, eu achei foda, eu gostei pra caramba, mesmo sendo um remake do primeiro filme que saiu, mas eu me divertiu, assim, eu gostei pra caramba. Então, eu tenho expectativa bem alta com essa continuação, assim, porque eu gostei dos personagens pra caramba, mas é aquele esquema, eu vou no cinema assistir sem saber nada de novo e acho que vou curtir, tá ligado? Acho que vai... Sim. Vai se repetir a mesma coisa. É, eu acho que a Disney vai ficar em cima, assim, desse cara, porque é o diretor do Looper, né? É. Rian Johnson. Isso. Rian Johnson. Não é o Abrams mais? Não. O Abrams... Cara, o Abrams, ele só faz a primeira. Ele só faz o primeiro filme, depois ele pula fora, tá ligado? É, agora ele vai rebootar o hino nacional americano. É, ele vai rebootar o. South Park falou muito bem, né, cara? Aí o que ele fez lá com. Ele não mudou nada no hino, né? Ele só falou que as pessoas podiam se ficar em pé, sentar ou se ajoelhar pra ouvir o hino. Ou fazer o que quisesse. É muito bom, cara. Mas eles, sei lá, cara, eu acho que tem potencial pra ser divertido, pra ser legal. Eu acho que vocês fazem uma coisa muito certa, porque eu olho cada trailer, cada imagem, cada teaser, eu entro babando na sala de cinema. Na hora que toca a musiquinha, eu já grito, melhor filme do mundo! Sabe, é uma merda. Eu demoro pra digerir Star Wars, pra aceitar os erros, eu acho que um mês. Ah, sim. Não, é... Cara, eu gostei muito do último, eu gostei muito do 7, depois eu fui pensar nos erros e tal, e ele continuou um filme legal pra mim, tá ligado? Sim, ainda é um filme legal. Divertido, me empolguei pra caramba, assim. Mas eu pego pro próximo e faço a mesma coisa, cara. Eu não assisto porra nenhuma. Assisto, sei lá, o primeiro trailer que sair e depois eu vou só quando tiver lá no cinema mesmo pra curtir o negócio. Eu faço meio... Faço eu desse jeito, tempo. Assim, cara. E eu tenho feito isso com filme de super-herói também. Principalmente os da Marvel, que eles têm o costume de entregar tudo no trailer, né, cara? Então eu... Uhum. Eu só assisto o primeiro ali e... Pra saber que o filme existe, né? É, só pra saber quem que aparece ali e o resto, cara, cago foda, assim, não leio mais nada sobre, porque fica igual o Batman vs Superman, que eles contaram toda a trama também no trailer, né, cara? Então, os caras cagaram muito. Vamos continuar aqui, então, cara. Eu tenho aqui anotado mais um Piratas do Caribe. Credo. Caguei. Piratas do Caribe, os mortos não contam a história. Eu tô impressionado que ainda exista essa franquia, cara. Eu parei no 3, até o 3 é um filme legal. Legal. É um PG-3 maneiro, sabe? O 3 já tava confuso demais pra mim, tá ligado? Nada, tem uma coisinha legal, o mas 4... encerra ali, sabe? Eu nem quis ver os outros. É, o 4 eu acho menos ruim que o 3, o 3 eu achei ruim pra caralho. É, ele é longo, ele é chato. Ele é muito longo, chato. O 1 eu gosto bastante, o 2... é legal. O 2 meia boca, assim, mas eu acho legal, tem o David Jones lá e tal, tem as coisas. Aí o 3 já começou umas viagens muito loucas, assim, e tipo, Johnny Depp preso nesse papel pro resto da vida, assim, dele, tá ligado? Não, sim. Não sai mais, então, tipo. Joãozinho Profundo, preso no papel e. Joãozinho Profundo. E o pessoal vai ficar boicotando ele agora, né? É verdade. Cara, eu tenho. Ah, tem um aqui, cara, que é o mais esperado de todos. Que é o. que é o Guardiões, né, cara? Opa! Você estava falando do que tá depois aqui na não, lista. Não. Eu tô falando do dos, dos Vingadores da Rússia. O cara que manda pular as pedras ou. Cara, tem um cara que se transforma num urso de trabuco, cara. Urso com trabuco. Tu acha que. Um ursos homem. Eu tava jogando Star Wars e encontrei uns caras assim. O Star Wars não, porra. Skyrim. Encontrei uns caras assim. Sim. Chega correndo assim e vira um urso. O que é muito idiota, porque eu dou um golpe neles antes de se transformarem e mata na hora, sabe? Esse cara, tipo. Esse vai ser. Velho, esse vai ser um filmaço, cara. Só digo isso. Digo isso. E eu perdi aqui a data que estreou. Olha, data de lançamento 2016, então. É, pessoal, já saiu. Eu acho. Lá, né? É, lá. Breve num torre de perto. Vamos finalizar aqui as últimas aqui. Velozes e Furiosos 8, cara. 8, tipo, maluco. Os caras não cansaram ainda, né, velho? Sabe o que é triste? Eu escutei que eu não chego perto desse filme também, desde o primeiro da franquia. Eu cheguei a ver o segundo uma vez porque eu fui matar aula, tá ligado? Eu não tinha o que fazer. Eu fui no cinema e passou então, no segundo. O primeiro eu aluguei, na época que locadoras ainda era uma coisa fácil de se encontrar. Tinha em tudo quanto é esquina. O segundo eu assisti um pedaço na casa de um amigo que era fissurado. Aí tava passando, eu assisti um pedaço, disse, vou pra casa, foda-se, não quero assistir essa merda desse filme. E esqueci, sabe? Só que eu escutei falar bem do sétimo. O que é estranho. Um filme pra se salvar no sétimo filme, cara. Uma franquia pra se salvar no sétimo filme, pelo amor de Deus. É, né? Tipo Dragon Ball Super, que melhora depois de 38 episódios. 50 episódios, né? Pra quê? Pra que eu vou assistir isso? É, né? Porque o Walking Dead tinha, agora o último conceito episódio diferente. Cara, o Walking Dead, falou em Walking Dead, Walking Dead só precisa assistir o primeiro e o último da temporada. São os relevantes, o resto é tudo enchendo de linguiça. Porra, por que eu vou assistir um negócio assim? É verdade. É o Velozes e Furiosos é igual Atividade Paranormal, tá ligado? É meio que todo ano deve sair um, assim. Sim. Atividade Paranormal, Dimensão Fantasma, Atividade Paranormal, Desafio em Tóquio, tipo, Atividade Paranauê era o melhor. Atividade Paranauê. Então, Velocirosa é isso também, cara, sabe? Tipo, e vai ficando cada vez mais absurdo, mano. Eu me prestei a assistir o do Rio, aquele, cara, que eu não sei o número. Mas eu... É o 6, eu acho. Eu me prestei a assistir, cara, ou 5, acho que é o 5, não sei. E, cara, tipo, é muito ridículo, tá ligado? Eu não sei como é que pode essa porra fazer sucesso, assim, porque, tipo, não dá, cara. Vivemos em um mundo onde Michael Bay vende pra caralho, lembra-se disso. É, cara. Onde ele faz um Transformers após o outro. Exatamente. Onde ele lança filmes de sucesso desde Armageddon. Cara, eles podiam fazer um crossover, né, cara? Os carros do Velozes e Furiosos começassem a se transformar num robô gigante, assim. Imagina que do caralho, velho. Vin Diesel controlando o robô e o The Rock. Os caras 120 por hora, transforma o robô e ejeta os caras pra longe, saca? Ou ejeta uma maceta, tritura o cara durante a transformação. Só sai umas govinhas depois dos caras. Ai, ai. Ai, cara. É tipo um gif que tem do Hora da Aventura, que é o Jake se transformando num carro e, tipo, dá a impressão que o Finn entrou pelo cu dele, assim, tá ligado? Que o Finn com a cara quando entra dentro dele. Ah, sim! Tu sabe qual é que é, né? Sei. Ai, ai. É, cara. Vamos ver o que sobrou aqui. Tem mais alguma coisa pra falar aí? Deixa eu ver. Guerra Mundial Z2. Nossa, nem sabia, cara. Sabia. Esse eu não. Ah. Esse eu não tava sabendo. E, cara, não sei o que esperar, velho. Porque, tipo. É, como um filme de zumbi genérico, ele é mais legal. Ou menos. Legal, assim. É, sim. Legal, Vin. Como adaptação do livro, ele não. Ele só tem em comum o nome. É verdade, com o nome. Sério que tem um livro? Não, o livro tem. É do Max Brooks, do, né? Do Max Brooks, do filho do Mel Brooks. Filho do Mel Brooks, é, oh, cara. Que escreveu também não. O Guia de Sobrevivência aos Zumbis, aquele, tá ligado? Eu lembro que quando anunciaram esse filme, eu achei do caralho, porque quando eles anunciaram no começo, ia ser um tipo documentário. O cara entrevistando a galera e sim, falando como que eles sobreviveram e tal. Aí quando veio uma história linear. Sim. O livro é assim? O livro é eles sim. Eles ficam indo de um lado pro outro no mundo entrevistando as pessoas, vendo o que fizeram durante a guerra. E vai sim, ter a guerra já acabou e tal. É, exato, um panorama de como é que... O cara não é o herói do livro, né, que salva toda a humanidade. É, ele é um repórter. Isso. É que o primeiro livro, ele fala, o do guia, ele fala como, tipo, ele conta todos os passos pra te se salvar de um apocalipse zumbi, né, cara. E esse, o outro, é o cara... fazendo como se fosse um documentário, com seus repórter mesmo, já passou, né, já passou do pior e tal. Já acabou a guerra, tudo isso. Ele tá levantando o que foi feito durante a guerra, como é que começou a infecção, tudo. Então, o filme não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver. Nada a ver. Uma coisa que eu gosto muito no filme, cara, é assim, final, desenvolver a vacina, aí tá levando pra galera, o povo agradeceu, na Índia, povo, obrigado pela vacina. Estados Unidos, chega nas bases militares, oh, obrigado, vacina. Mostra os russos vacina e vai pra cima do zumbi, cara. Aquele povão juntando vai pra guerra. Tipo, cada um pega um pedaço de pau, vamos matar esses putas, essa cidade é nossa. É, né, cara? Aqui é Rússia, caralho. Ah, é, isso é outra coisa, no livro não tem vacina. Nunca encontram vacina. Fala, os caras tem que retomar a porra do planeta na bala. É, exato. Opa, maneiro. Na raça mesmo. Tá, vamos finalizar aqui. O que sobrou dessa lista? Tem Lego Batman, muito bom. Lego Batman, o Job de novo com o Batman. É, melhor Batman. Temos aqui Blade Runner 2, que eu nem sabia. Deus que me livre e guarde. não sabia, eu tenho que, essas coisas, esse tipo de coisa eu tenho que confirmar se existe mesmo, tá ligado? É, tá aqui, 5 de outubro de 2017, estreia mundial. Harrison Ford, o mito Ryan Gosling e Jared Leto, o grande Coringa. Nossa, reuniram realmente uma galera. Mas o Jared Leto não é um cara ruim, cara. Mas ele o Dave Bautista. Bautista. Aqui tá Batista, cara. Será que é o mesmo cara? É o mesmo cara. Acho que o nome dele tá errado. Mesmo cara. É. No Google tá escrito Batista, no outro aqui tá Bautista. É Bautista mesmo. É. Provavelmente ele vai fazer um robô, né? Porradeiro. Então tá. Que mais que eu tenho aqui? Planeta dos Macacos, a guerra. Esse. Ah, isso vai ser sim. Foda. Isso vai ser foda, hein, cara. Macacos é legal, cara. Pô, esse filme novo do Planeta dos Macacos tão do caralho, mano. Só tem que seguir, né? Sim. Ah, não, é. Vai seguindo. É, só isso. Ele só tem que seguir a fórmula dos dois primeiros. Não é difícil. Sim. Então, tá muito bom, cara. Tem aqui XXX reativado, acho que deve ser alguma paródia pornô. É, é o triplo X. Com a volta do Groot. Volta do Groot. A volta do Groot? Ah, caguei, né, cara? Não, esse aqui merece uma observação, cara. É que o segundo, o Vin Diesel não quis fazer, né? Sim. Aí o diretor ficou puto da vida com ele e matou o personagem dele fora da tela, tá ligado? E ainda mostrou assim, ó, só teve uma explosão, ele morreu, aí só recuperou isso. Tipo um pedaço de pele do pescoço do cara onde tem a tatuagem triple X. A tatuagem. Aí foi essa. Botaram o Ice Cube. O Water Cube. É o segundo irmão renegado. O Ice Cube é o irmão do Water X. Pô, os caras perderam a piada e tanto, né? É verdade, cara. Ainda há tempo. Ice T, Ice Cube, cara. Os dois irmãos renegados. Ai, cara. Verde. Juntos eles formam o Vanilla Ice, cara. Que catada. Ai, cara. Velho, tem uma múmia aqui, cara, que tem um filme da múmia que vai sair ano que vem, né, cara? Tom Cruise. Velho. Não vai ter o Brandon Fraser? Ah, não. Então, não. É um múmia completamente diferente. Ah, né? Sim, não. Porra, velho. Ah, não. É uma mulher múmia agora, né? A múmia. É uma ação, filmão de ação e tal. Acho que não vai ter comédia. É Mesopotâmia, não é mais Egito? Eu acho que é Mesopotâmia. Vai ter o Tom Cruise, o Russell Crowe. Ah, velho, não vai ter o Brandon Fraser nem a Hathaway, já não, então, puta, caguei muito pros filmes. Eu não animei com o trailer também, não. Eu só achei legal, tipo assim, Tom Cruise é o principal, Tom Cruise morre nos 5 minutos primeiros do filme, sabe? Ah, é? dá a entender que ele é morto e ressuscitado pelo poder da múmia, sabe? Porra, não anima, não. Ah, entendi. Pô, não vai ter aquela cena foda do Brandon Fraser atirando a cadeira nas pernas do maluco? Fazendo concurso de grito com as múmias lá. É! E volta! E volta! Pô, velho. Pois é, cara. Ah, não, caguei muito, cara. O sósia do Billy Zane, o principal. É, o sósia do Billy Zane. Eu sempre olho pra aquele cara e falo assim, cara, o Billy Zane não aceitou o papel, sabe? Verdade. E, cara, tem um outro maluco nesse filme que é o cabeludinho aquele que eu acho igual o cara da múmia também, tá ligado? Eu confundo todo mundo nesse filme. Aqui, cara, aos 14 minutos a melhor cena, velho. Aos 14 segundos a melhor cena. Do Brandon fez atirando a cadeira nas pernas do maluco. Mano, o Benny, cara. Pô, não vai ter o Benny, cara. Mano, como eu e meu pai, a gente ria dessa cena, cara. Tipo, tu imagina tu juntar a cadeira e atirar nas pernas do maluco que tá correndo. Cara, é muito engraçado. Caralho. É tipo tu enfiar o galho numa roda da bicicleta de alguém andando, assim, tá ligado? Sim. Quando a múmia pega ele, cara, ele tá cheio de medalha em tudo quanto é religião. Sim. É verdade. Muito foda. Caguei pra essa múmia, não. Então tá, cara, vamos cagar pra essa múmia também. Não tem o Brandon Fraser exaço. Aliás, o Brandon Fraser não faz mais nada há muitos anos, hein, cara. Não faz mais nada, cara. Ele tá numa lama desgraçada. Caralho, cara. O último filme bom dele foi Endiabrado. Caralho. E você sabe quem que não tem também nessa múmia, né, cara? O grande Escorpião Rei. Escorpião, nossa, cara. Escorpião CG aí, ó. CG escroto. Esse vai pro banner. Esse sorriso merece o banner. Esse sorriso restaurado, Jesus restaurado, sabe? Esse mereceu muito o banner esse aqui, cara. Really 3D. Ai, parabéns à pessoa que tem ideia de fazer CG e não se toque CG envelhece mal. Cara, eu acho que era isso. Acho que era isso. Tem... O último que tem na lista é o Baywatch. Porra, velho. Baywatch. Vai ter o Hasselhoff? Não, peraí, deixa eu pesquisar aqui. Vai ter o Hasselhoff, a Pamela Anderson. Ah, não, aí então, porra. The Rock. Porra, sucesso. Zac Efron. Ai, carai. Porra, tô aqui olhando fotinho aqui, carai, cara. Como assim? Deixa eu ver. Alexandre Daddario, olha só. Alexandre Daddario. Eu não tô vendo o Hasselhoff aqui, cara. Ah, ele tá no elenco. Não tá no pôster. Não tá aqui, cara. Já não curti. Será que é cota, assim, todo ano eles têm que ressuscitar uma coisa dos anos 80, 90? Starsky Hutch, aquele outro lá, como é que é o nome? Das drogas, dos policial. Anjos da Lei virou um galhofa muito engraçado, cara. Eu me divirto. Sim, mas tem um de ação também, que é baseado nesse seriado antigo. Eu tô com o Havaí 5-0 na cabeça, mas não é Havaí 5-0. Não, Havaí 5-0 virou série. É, virou série, horrível. Série. É. Cara lá do Lost. Não, eu tô dono nessa vinça agora, cara. Acabou-se. Ah, esqueci agora, mas tinha um desse de policial em praia, assim, que virou um filme sério. Ballfounders. Achei. Ballfounders. achei uma foto aqui do The Rock junto com o Hasselhoff. Cara. Só que deu acesso negado na foto aqui. Foda. Mas tá aqui o. Tá o nome do Hasselhoff aqui. Achei. Não vou levar. Eu espero que eles façam que nem fizeram realmente com o Anjos da Lei, né, cara? Percebam que é um conceito idiota pra caralho e façam uma comédia. Exato, né, cara? Tem que ser, cara, tem que ser. Então, de repente, pode ficar até bom mesmo. Anjos da Lei virou um... Tipo, o 2, cara, o 2 eles começam a tirar sarro do próprio fato de ser uma continuação. E isso aí ficou muito divertido no segundo Anjos da Lei, cara. Porra, tipo... Os caras estão falando que vai ser que não, é tudo. O chefe lá deles fala: Não, é a mesma coisa da outra missão lá. É tudo igual. Só aumentou o orçamento pra vocês. Tá? O nome da série que virou filme é Miami Vice. Ah, tá. Esse era com o Colin Farrell e o. E o Django. Isso, e o Django lá. Esqueci o nome dele lá. O Motherfucker lá. Ai! Então era isso, galera. Esses foram os filmes de 2017. Daqui a um ano vocês comentem e falem se a gente acertou. A gente não acertou o quê? A gente falou só das expectativas. Caralho. Então, teve muita coisa boa, teve muita coisa ruim. Então a gente vai. A gente vai descobrindo aí. Ao decorrer do ano. O que é que eu tô... Como o Hasselhoff tá velho. Sim, né, velho? O cara deve estar com uns 60 anos já. Ah, não, agora não é isso, fazer o Nick Fury. É. Putz, ia ser mesmo. O Nick Fury tem aquele negócio que ele não envelhece, não morre. A fórmula do infinito, né? Sim. 64 anos. Eu sou de 64 anos, cara. Tá louco. Tá, queira, tá zoado. Que eu queira, velho. Velhice é isso. Velhice é isso. Não, tá. Peraí. Que é, vai pegar uma você foto falou, dela. Vai pegar uma foto do Keanu Reeves, tá ligado? Tipo, que não envelheceu não, nunca. Schwarzenegger tem 5 anos a mais que o Hasselhoff, só isso. Porra, o Schwarzenegger tá acabadaço também, cara. Tá louco. Péssimo exemplo. Schwarzenegger não me quebra na porrada, cara. Ah, sim. Hoje mais facilmente até, provavelmente. Olha aqui, eu boto Schwarzenegger 2015, tá ligado? Aí tu vê, tipo, mano, isso aqui é uma tia véia, cara. Tá parecendo a Erundina, cara. Tu é velho, cara. Caralho. Ah, chega, galera, chega. Esse aí foi o último podcast do ano. O último podcast do ano, só tá nós três aqui, então vocês sabem como é que vai ser o resto do ano. É isso aí, curta as coisas tudo aí, boas festas pra vocês, bom ano novo, um feliz 2018, e até semana que vem. Não, até semana que vem. É semana não. Que vem, né? Semana até que... ano que vem, caralho. Até ano que vem. Falou, um abraço. A gente explica que a gente tem que cantar agora porque a gente perdeu o direito autoral da música. É, pois é, a gente foi processado pela Warner. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.